Naldo Som, o DJ do momento. Não vou não, mas eu sei a gata que eu tava. Eu vim aqui, foi pra beber e passa raiva. Solteiro na tarde, o sol tá batendo mais que o grave. Chama na pressão aí. E com o som no paredão toca, pega seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. E com o som no paredão toca, pega seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. E com o som no paredão toca, pega seu batom de cereja. Eu bebo cerveja. Chama na pressão, menino. Olhei, parei, quase pra ver. Será que agora vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando essa outra pessoa? Não vou não, mas pensei a gata que eu tava. Eu vim aqui pra beber e passa raiva. Solteiro na tarde, Naldo Som, incomparável. E com o som no paredão toca, eu caço o batom de cereja. E o beijo, eu bebo cerveja. E com o som do paredão toca, nasce um batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. E com o som do paredão toca, nasce um batom de cereja. Eu bebo. Chama no piseiro, chama, chama.